E abrindo a programação de hoje, vem chegando Tião Carreiro e Pardinho, Pagode em Brasília. Tomei continuou com Moreninha Linda e Trio Parada Dura, o Relógio da Matriz.